São sugestivas as palavras do Papa João Paulo II quando escreve sobre a pacificação, sobre a paz. O Rosário é por natureza uma oração orientada para a paz, precisamente porque consiste na contemplação de Cristo, Príncipe da Paz e nossa paz. Quem assimila o mistério de Cristo e o Rosário visa isso mesmo, assimilar em si o mistério de Cristo. Através da repetição suave do seu nome, aprende o segredo da paz e dele faz um projeto de vida. Além disso, devido ao seu caráter meditativo, com a serena sucessão das Ave Marias, exerce uma ação pacificadora sobre quem o reza, predispondo-o a receber e a experimentar no mais fundo de si mesmo e a espalhar ao seu redor aquela paz verdadeira que é um dom especial do ressuscitado. Pode falar-se neste contexto, e que se aplica aliás a toda a oração cristã, de uma certa eficácia quase sacramental da oração, que se concentra toda ela na contemplação do mistério da encarnação. De uma eficácia por si mesma, que toca o coração dos crentes, que o sejam simples no seu íntimo. É uma nota curiosa no sentido de ser apelativa à nossa meditação, como no magistério teológico de João Paulo II, desde o Redemptor Hominis até esta última encíclica, que toma o mistério da encarnação como tema sinfónico do seu magistério. E o mistério da Eucaristia é o sacramento por excelência do mistério da encarnação, e aqui está a sua pregnância e atualidade, daí a importância que o Santo Padre faz em apelar a toda a Igreja que se mobilize na contemplação do mistério da encarnação que se diz na Eucaristia. Ora, parece que ao escrever sua carta apostólica sobre o Rosário, o Santo Padre já tinha em mente como que nos preparar, porque para celebrar o mistério da Eucaristia é preciso predispor-se numa também psicológica preparação, iniciação. Eu aqui refiro algumas objeções que têm sido feitas ao Rosário, nomeadamente a sua simplicidade e a sua popularidade, e que havia outras orações mais bíblicas, nomeadamente a Liturgia das Horas, as Laudes e as Vésperas. O interessante é que o Santo Padre diz, eu chamei a atenção da importância da Liturgia das Horas na Nova Milenio Neunte. Também os leigos deviam rezar a Liturgia das Horas. E agora faço apelo ao Rosário. Porque não se trata de orações contraditórias, e não se pode dizer que a oração do Rosário na contemplação do mistério de Cristo através da oração do Senhor, o Pai Nosso, e da oração da Ave Maria, que é a meditação do mistério da encarnação, não seja bíblica, antes é a Sagrada Escritura em compêndio. Recordo a este propósito um testemunho do cardeal Meissner, que dizia uma experiência que teve quando era bispo, no início, em Leipzig, salvo erro, em que um grupo de peregrinos russos o foi visitar e, no fim, pediu ao Sr. Cardeal, ao Sr. Bispo, então, Meissner, Sr. Bispo, dê-nos alguma coisa importante que nós possamos levar para a Rússia e que sirva para os nossos filhos e que sirva para nós. E ele disse, bom, levai a Sagrada Escritura, levai o Catecismo da Igreja. Oh, isso é um bocado complicado, levar a Bíblia, levar o Catecismo, isso podia provocar uma reação, uma coisa mais simples. E o Cardeal disse, tendes o terço? Sim, temos. Então, levai o terço. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? E ele explicou-lhes o que era o terço. O terço é uma meditação sobre o essencial da nossa fé, sobre o mistério da encarnação, o credo. Depois, o Pai Nosso, que é a síntese do Evangelho. E depois a Ave Maria, que na primeira parte é o mistério da Anunciação, do mistério da encarnação. Na segunda parte é a proclamação da maternidade de Nossa Senhora, que é a nossa mãe. E aí tens tudo, tendes o Evangelho na palma da mão. Ora, este testemunho do cardeal Meissner ajuda-nos a compreender aquilo que o Santo Padre nesta carta apostólica nos diz, através da oração, da repetição do nome, do suavíssimo nome de Jesus, no Pai Nosso, na Ave Maria. Nesta oração repetitiva, nós temos aí uma pedagogia de iniciação à contemplação do mistério de Cristo, do mistério da encarnação, no qual se diz todo o mistério do cristianismo. Se passarmos agora à encíclica Ecclesia da Eucaristia, é fundamental a meditação que o Santo Padre faz sobre o último capítulo que consagra justamente a este tema, na Escola de Maria, Mulher Eucarística. As minhas considerações são apenas um comentário a este capítulo 6 da Encíclica Eclésia da Eucaristia, na Escola de Maria, Mulher Eucarística, que na sua expressão contém uma inovação na tradição teológica, Mulher Eucarística. A inovação encontra-se precisamente na segunda parte do enunciado, quando designa Nossa Senhora como Mulher Eucarística. Em que sentido o Santo Padre entende esta nova evocação mariana? Nos poucos e breves, mas densos números que compõem o capítulo é muito breve, nós encontramos uma síntese de toda a Mariologia, que aqui é perspectivada eucaristicamente, como síntese perfeita desta relação que me pedis desenvolver aqui, que é Maria e a Eucaristia. E que aqui é enquadrada no quadro da relação Eucaristia-Igreja.